isso agora. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço mais sua graça. Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Jadar, santo de Israel, luz do mundo. No!